linda quanta formosura. Quis ver o ninho dessa criatura, coisinha linda quanta formosura. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Dar-lhe o meu

Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Vaga sem rumo, sem norte, que foge da sorte que o mundo te deu. Não sabe nem sentes o meu desatino, porque teu destino difere do meu. E eu vi contigo depois de 10 anos, mudaram teus planos, nem sei o que és. Tu vaga sem rumo, tal qual folha solta nas águas revoltas dos igarapés. Em tua viagem por terra e por água, tu deixas a mágoa e levas também ternura, esperança e toda alegria daqueles que um dia quiseram teu bem. Tiveste a prova por mais de 6 meses, porque muitas vezes sorrindo chorei. Pra mim outra mágoa maior não existe, o pranto mais triste que já derramei. Sofrendo e tão desgostoso, fui vitorioso aos olhos dos meus. Cansado de ouvir-te na mesma mensagem, faltou-me coragem pra dar-te adeus. Mas hoje refeito já nem te condeno, esqueço o veneno da ingratidão. Se esta é a sorte, então que assim seja, que Deus te proteja na tua ilusão. Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Por este sertão inteiro eu já tenho viajado, tocando minha boiada. Conheço muitas estradas do nosso Brasil amado. Porém hoje estou cansado, numa cadeira sentado, sozinho eu vivo a pensar. Eu recordo com saudade o tempo da mocidade, que não mais há de voltar. Em um rancho pequenino, certa vez vi um menino sorrindo, me disse assim: boiadeiro andante podia dar um berrante de presente para mim. Eu vendo aquele coitado, pé no chão esfarrapado, com muita pena fiquei.

e vingar a criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo o meu arroz, sapecou todo o algodão. E a madrugada se foi o som da viola. Voltei pro meu gabinete, pronto de enfrentar. Mas Deus, que é sertanejo, a minha mágoa consola. Com meu pedaço de sertão, eu vivo sempre a sonhar. Eu vou dizer com toda sinceridade o que ainda mora no meu coração. Estou vivendo na grandeza da cidade, mas não esqueço meu pedaço de sertão. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Sabendo por onde anda meu bem, que me deixou quase morrendo, e o dia não disse a ninguém. Por que não admite uma só vez? Eu morrerei com uma pancada só. Se ainda me ama, conte até três, mas dá um jeito, meu amor, tem dó. Antes de dar meu último suspiro, ainda lhe chamo de mulher amada. Com tanto amor guardado neste peito ferido, o que faço deste amor agora se estou no mundo esquecido? Se a lei dos homens condenar você, eu lá do céu vou ficar sabendo. A minha alma irá lhe defender. Não vou deixar meu bem ficar sofrendo. Porque não mate-me de uma só vez. Eu morrerei com uma pancada só. Se ainda me ama, conte até três, mas dá um jeito, meu amor, tem dó. Só pancada, antes de dar meu último suspiro, ainda lhe chamo de mulher amada. Clube do Caipirão. Negócio foi pra baixo, seu maneco tá perdido. A mulher do seu mané está procurando um xote. Seu mané tá muito velho, não dá conta do negócio. A mulher do seu mané está procurando um xote. Seu mané tá muito velho, não dá conta do negócio. A mulher que abre a venda, dormindo, freguesia que era boa, pouco a pouco foi sumindo. O bando de caloteiro compra a tela e vai fugindo. Ela tá desesperada, seu mané não faz mais nada e o negócio tá caindo. A mulher do seu mané está procurando xote. Seu mané tá muito velho, não dá conta do negócio. A mulher do seu mané está procurando xote. Seu mané tá muito velho, não dá conta do negócio.

rasos d'água, eu imploro ao meu Senhor para mandar-me de volta. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Morena ingrata, dos olhos verde ligeiro, fita branca no cabelo, no andar balanceado. Por sua causa, passei sono sem quantia, a noite escura e fria, pra receber seus agrados. Mas a malvada, logo assim que eu vou chegando, ela vai se disfarçando, me trazendo enganado. Algum dia você pode ter certeza que aqui nesta redondeza de você tudo se esquece. Sempre cantando, vou levando a minha vida, o errado Deus castiga e ajuda quem merece. É caprichosa, vive dentro da riqueza, mas eu tenho na certeza que você também padece. Seu viver eu já comparo com uma esperança perdida. Pra bem distante eu já vou me arretirando, pra seguir por outros planos, tô aqui por despedida. Morena ingrata, não me mande recadinho, porque sem os teus carinhos sou feliz na minha vida. Clube do Caipirão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de esporo, um arreio e um laço, um punhal de aço e rabo de tatu. Tenho uma boiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Quebrado, só resta o pavio. Pra lembrar o frio, eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de canudo longo

Quem era empregado hoje é patrão. Que vida feliz que eu levo agora, dinheiro bastante, de uma boa senhora, pois eu me casei pra viver na glória. Eu agrado ela, ela me adora, sou dono de tudo, nada me amola. Se ela fizer fiasco, me viro por fora. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Aquela colcha de retalho que tu fizeste, pedaço em pedaço foi costurada, serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada, agora na vida rica que estás vivendo, como um agasalho com chá desse dia. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu has de lembrar da concha e também de hoje não te lembra dos dias amados, que junto de mim fizeste o lindo trabalho. E nesta tua vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste agora a concha de retalho. Vida rica que estás vivendo, terás como um agasalho colcha de cipim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu has de lembrar da concha e também. Clube do Caipirão. Naquela esquina eu a vejo toda noite, fazendo charme com seu corpo atraente. Cada convite que lhe fazem, ela sai, rende seu corpo e ali volta novamente. Mesmo que eu queira afastá-la dessa vida, é impossível, não lhe posso dar morar. Se ela vive nessa vida, a culpa é minha. Covardemente lhe causei um grande mal. Recordo ainda a nossa primeira vez, o pedido que me fez pra nunca lhe abandonar. Infelizmente eu não tive consciência,

E agora por despedida eu vou dar bala de ouro. Clube do Caipirão. As mulheres representam na terra a beleza e o nosso progresso. Representa o amor e o ciúme, muitos crimes, diversos processos. É por elas que os homens trabalham e procura fazer seu sucesso. Eu também tenho a minha donzela e é só por ela que eu interesso. As mulheres são igual a cachaça, um é boa, duas é demais. Quem quiser arranjar três ou quatro, perde a ideia e não sabe o que faz. Tem mulher que só quer o dinheiro, acabar com nossos capitais. Mas tem outras que são diferentes, falou, francamente elas não são iguais. Tem mulher que não gosta de prosa, outras fala demais, se atrapalha. Tem algumas que tem bom juízo, já tem outras foguinho de paia. Tem algumas que são amorosas, que no seu compromisso não falha. Tem alguma do sangue fervido que traz o marido na barra da saia. Quem se ilude por muitas mulheres, muitas vezes fica andando na tanga. Quando a gente fala a verdade, tem caboclo que ainda se zanga. Eu já vi homem de Cadillac, tão agora guiando charanga. Já perderam tudo que eles tinham, hoje anda na linha que nem boi na canga. Clube do Caipirão. Meu rio pequeno, braço líquido dos campos, rodeado de barrancos, corroído pelos anos, vai arrastando folhas mortas e saudade, pôr do sol de muitas tardes, ilusões e desenganos. Cruzando vales, chapadões e pantanais, bebedouro de pardais, campo espelho de luar. O seu roteiro não tem volta, só tem ida pra findar a sua vida. Amplidão azul do mar, riozinho amigo, são iguais as nossas águas. Também tem um rio de mágoas a correr dentro de mim, cruzando na alma. Cada vez vendo mais perto o oceano.

Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Tenho um cavalo bom, quarto de milha, corredor. E moro aqui na fazenda, sou feliz com minha flor. Um gran fino motoqueiro, metido a conquistador. Ele veio da cidade pra roubar o meu amor. Obrigou a minha amada, na moto fica sentada. E saiu em disparada no arranque do motor. Eu cheguei naquela hora quando vi sua partida. Corri defender a honra da minha mulher querida. Montado no meu cavalo, queimei casco na saída. Um caboclo que tem raça, não liga muito pra vida. Numa estrada boiadeira, a moto deixou poeira. Atrás saí na carreira no meu cavalo de lida. Eu saí em disparada, parecendo um furacão. Pulando cerca e curicho, veloz igual um avião. Tenho medo até de mim, dentro da minha razão. Meu chimite tem 6 balas, derruba qualquer gavião. Ao cruzar uma porteira, motoqueiro deu bobeira. Numa laçada certeira, joguei o cabra no chão. Resgatei a minha amada, cumpri a minha missão. Nessa dura empreitada, meu cavalo foi campeão. Conquistador da cidade, se embaraçou no sertão. O marruco perigoso recebeu essa lição. E alado numa corda, e o meu facão como corda. O boi pra ser bom de engorda, precisa ficar capão. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. No caminho da miséria, sempre é o pobre que troteia. É como diz o caboclo, em vez de melhorar, pioreia. Os artigos aumentam o preço, ordenado barateia. Cada dia que vai passando, mais a vida fica feia. O pobre é quem paga o pato, do couro sai as correias. Tubarão faz o que quer, este é o ponto que eu passeio. Açúcar tá racionado por pessoa, 1,5 kg. Farinha no câmbio negro, assim mesmo é no rateio. Quem comprava 5 kg, tá comprando 1,5 kg. Não tem pão nem pras crianças, leva lanche no recreio. Já Já passou as eleições, o negócio ficou mais feio. Eu não vou mais na conversa de promessa, já tô cheio. Que a mudança de governo tá melhor, isso não creio. Continua o mesmo trote de fazer rigir os arreios. Só troca de surra tu, mas surra com o mesmo rei. As criancinhas da roça, maltratado, cresce feio. Anda tudo lombriguento, sem conforto e sem asseio. Nasce 20, morre 15, vejam só que bombardeio. Quando chega a eleição, candidato faz rodeio. Ah, lembra que existe o pobre, só na ocasião do sorteio. Quando está de candidato, quer ganhar boa posição, eles faz o seu comício e começa a anulação. O povo tudo rodeia, escutando com atenção. Candidato pede o voto pro seu nome na eleição. Depois que tá no puleiro, esquece quem tá no chão. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Eu sei que a porta está fechada e a campainha não funciona. É feio se eu sair de carro e hoje voltei de carona. Eu sei que eu até deveria entrar de joelhos no chão. Palavras não resolvem nada, seria humilde chegada de alguém que implora perdão. Começo notando aqui fora a falta que eu fiz nesta casa. A própria consciência me acusa, meu rosto queima como brasa. É triste ouvir aqui fora, lá dentro meu filho chorar. Talvez na ausência do pai, a mãe já nem sabe o que faz. E foram dormir sem jantar. A nossa casinha tão bela hoje é uma tapera tão triste. Parece trincheira de guerra onde uma família resiste. Eu sei que ao bater na porta meu bem vai perguntar quem é. Não sei se a voz vai sair, porém quando a porta se abrir eu vou me atirar a seus pés. Clube do Caipirão. Morena,